Essa vida é uma bosta. Essa vida é uma bosta. Essa vida é uma bosta. Essa vida é uma bosta. Tem que todo mundo andar só de bicicleta. Se não é só acidente, vamos tirar o seu da reta. Todo mundo quer saber qual é a solução do seu país. Vamos todos protestar, apontando o meu nariz. Essa vida é uma bosta. Essa vida é uma bosta. Essa vida é uma bosta. Essa vida é uma bosta. Ajudar os animais, eles agora são nossos filhos. Tem que se revoltar pra poder entrar nos trilhos. Todo mundo tem sua causa que precisa defender. Os errados são os outros, o errado nunca é você. Thank you. resposta é uma vida. Sabe o que é uma bosta?